Sensação de liberdade, o vidro abaixado, vento na cara. Prezando minha vaidade, Air Force branco, calça rasgada. Cara de personalidade, eu não tenho idade pra ideia fraca. Elas tão sabendo, eu tô com a bagaça. Passo perfumado, cabelo na régua, é por mim, não por elas, eu tô na caça. Diz slide no tom de terra pela favela, geral repara. Determinado, sou da melhor safra. Para os caras que remava contra, agora nem contra, pede uma barca. Ontem eu tava no aeroporto, carro que danje voltando pra casa. No free shop escolhendo um vinho, segurança quase me cercava. Mesma hora eu comentei com o Big. Fez dinheiro, mas tu não tá ali. No nosso lado, mais cursão pra Disney, único preto despachava as malas. Ui, sensação de liberdade, o vidro abaixado, vento na cara. Prezando minha vaidade, Air Force branco, calça rasgada. Cara de personalidade, eu não tenho idade pra ideia fraca. Elas tão sabendo, eu tô com a bagaça. Don't explain. Ok. What is there to gain? Fazer dinheiro e sumir do mapa, igual os bandidos da antiga. Mas é muita luta, ainda tenho que botar minha cara. E se eu parar agora, quem que guia a menosada? Ela me pergunta, olha, eu digo é cedo pra ir pra casa. As ruas me gritam, as ruas me chamam, eu vivo até. Seu apelido vira nome de santo, eu vivo até. Minha história vira um dos mais belos contos. Até Deus me fala te perdoo, ela me fala te amo. Sou tipo um chefe de família melhor, chefe da quadrilha, um líder religioso. O estado chama terrorista, me diz quem é que liberta o povo. Meu sonho, suas armadilhas, a escritura do profeta. O flow é marcada, promessas me anotam com a mão no gatilho, esperando eu falar, hora é essa. Tudo pra quem vem do nada, faz de tudo pra não voltar pro nada. Mesmo com os pecados, sai de alma lavada, saldo triplicado. Atividade dobrada, te ensina a ser chefe, eles só criam soldados. Aprenda que isso é uma missão. Tu só vê como trabalho, tu só vê como trabalho. Don't explain what is there to gain. Caralho, velho, tu vê esse bagulho que teve. Maluco, mano, tipo, cheio de dinheiro, tá ligado, velho? Ao mesmo tempo que o maluco tá no jogo, tá ligado? O cara tá envolvido com os homicídios na pista, pegou a visão, velho. Pior é isso, né, mano? Pior é.